cabeça no pique no chão. Deus é maior. Se grandes barreiras tentar te pedir, Deus é maior. Se dizem coitado não vai conseguir, Deus é maior. Pois vivo é teu Deus, ele cuida de ti. Deus é maior. Sim, levante cabeça no pique no chão. Deus é maior. Se grandes barreiras tentar te pedir, Deus é maior. Se dizem coitado não vai conseguir, pois vivo é teu Deus, ele cuida de ti. Deus é maior. Juntos, Deus é maior. Um minuto na vida, profetiza vitória. Você vai conseguir em nome de Jesus. Deus é maior. Um minuto na vida, profetiza vitória. Você vai conseguir. Pareça perdido, Deus é maior. Se as portas se fecham não dando ouvido, Deus é maior. Se canta a vitória o teu inimigo, Deus é maior. Pois Deus é fiel, está sempre contigo, Deus é maior. Ainda que tudo pareça perdido, Deus é maior. Se as portas se fecham não dando ouvido, Deus é maior. Sim, se canta a vitória o teu inimigo, Deus é maior. Deus é fiel, está sempre contigo. Deus é maior. Deus é maior do que tudo na vida. Profetiza vitória. Você vai conseguir em nome de Jesus. Deus é maior do que tudo na vida. Profetiza vitória. Você vai conseguir. Vamos louvar ao Senhor, queridos, com essa mesma alegria, com esse mesmo gozo, com essa mesma satisfação de declarar que Deus é maior e é digno de toda honra e de toda glória. Venham todos.